qualquer lugar, mesmo por alguém dirigido, mas desprotegido é debalde lutar. Vai dar entre a onda e o rochedo, lhe abate o medo pelo naufragar. Rumando a terra prometida, no mar desta vida estou a navegar. E o navegante há que ser forte, não temer a morte nem o marulhar. Se levo Jesus como guia no meu dia a dia da vida aqui, espero alcançar a glória, cantarei vitória ao chegar ali. Eu sei, Jesus, que a vida no mundo é de tribulação. Só não posso esquecer-me de ti. Estou seguro pela tua mão. Quando a tempestade me alcança e não há bonança, quando em alto mar meu barco levar rumo certo, perto estou a remar. Nas tempestades desta vida eu tenho guarida em meu Salvador, pois ele é quem me diz ser forte e fiel. Até a morte sou eu teu Senhor. Sofrer as agruras da vida, mas tê-la vivido aos pés de Jesus é conservar a esperança de possuir a herança do reino da luz. No reino há lugar preparado por Cristo guardado ao vencedor, que ao terminar a carreira será coroado pelo Criador. Eu sei, Jesus, que a vida no mundo é de tribulação. Só não posso esquecer-me de ti. Estou seguro pela tua mão. Eu sei, Jesus, que a vida no mundo é de tribulação. Só não posso esquecer.